Continue ligado na nossa rádio, porque aqui é 100% de audiência. Fui! O programa número 1 do Brasil, Mundo Sertanejo de hoje, está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência. Informação, esporte, música. YJ 808, transmitindo no AM 850 kHz. É a cidade no rádio, no site, no celular. Uma hora. Esporte, o tempo todo com você. Fique ligado. Vem aí mais um programa com a qualidade que você merece. Rádio Povo, porta voz da comunidade, uma rádio com fervento. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas. No rádio, o melhor da música sertaneja, sertanejo classe A. Está no ar, sertanejo classe A. Sertanejo Classe A, com Fabiano Faria. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos chegando por aqui com o Sertanejo Classe A, a partir de agora, juntinho de você, pelo rádio e pela internet também, trazendo só aquele modão gostoso de ouvir. Para você que está na sintonia, já aproveita, vai chegando pertinho do rádio, vai lá no Instagram e segue também Fabiano Farias, oficial, arroba Fabiano Farias, oficial. Hoje é dia de terça-feira, 22 de junho de 2021, os dias estão passando, a gente está chegando. E a gente vai trazendo música. Quem vem abrindo a sequência por aqui é o César e Paulinho, Alma Sertaneja. Ninguém estufa e superando. A música tem que ter muito trabalho, né? E o perigo, Cíciozinho. Também tem mais pra você. Então faz o seguinte: chega pertinho do rádio, aumenta o volume. E pra todo mundo ficar na sintonia, porque tá chegando. Sertanejo, classe A.